Olá, olá! Carraspana Cast no ar. Meu nome é Roger Condé. Tô aqui com Edson Valverde Fala, meus amores, beijo no coração. e João Godoy. E aí, meus queridos, como vocês estão? O tema desse episódio é porres e derrotas. Então, vamos ao episódio. Ó, gajo, seja bem-vindo ao Carraspana Cast. O pessoal já está na mesa? Aproveita e leva mais uma cerveja, opa! Para começar, vamos aqui falar como é o porre de cada um de nós aqui. Como ele é? Sintomas? O que a gente sente? É, falta de vontade de viver, o gosto de guarda-chuva na boca e o cachorro te beijando. É o básico, né? Todo mundo começa por aí, né? Porre é aquele negócio que você acorda, tá tonto ainda, não sabe de onde você tava, tem ideia de como é que você foi parar ali, não sabe nem como é que começou a noite anterior. Mas isso é uma porre. Segunda-feira de manhã qualquer. É, tua vida tá mais interessante que a minha então, Badai. Caramba. E você, Rogerzinho? Você sofre muito de porre? Ah, então. Ó, é uma coisa. Depois de, eu já falei isso outras vezes. Depois dos 25 anos que eu descobri o que é porre. Não que eu não bebesse antes e fizesse merda, mas o corpo só começou a sentir o golpe de uns anos pra cá, né? E cada vez fica pior. É. Então, nesse último ano que a coisa ficou séria. O dia seguinte é inutilizado. Não tem o que fazer. Mas... dor de cabeça, tontura, enjoo. Tu dá aquela baixada pra pegar alguma coisa, quase que não volta, já cai, já parece que vai cair de cara no chão. Não funciona, tu sentou, deitou pra levantar, tem que ter um motivo muito que especial, porque senão é pra ficar ali mesmo. Mas aí é o efeito do porre que vai piorando com o tempo, né? É... quando você é mais novo, você tem porre também, pô. Desde que você aprendeu a beber, ali na mamadeira, você já sabe que é um porre. O que vai piorando é ficando velho. Aí o efeito do porre vai ficando cada vez pior. É esse negócio que tá falando. Ah, sei lá, pra mim eu quase me sentia de aço. Antigamente eu podia fazer de tudo. Eu ia em festival de rock, bebia Cantina da Serra na garrafa pet. Aí no dia seguinte eu sentia meio amarrotado por dentro, mas não me impedia de nada. A vida seguia tranquilamente. Mas lembrava de tudo? Ah, lembrava, tranquilo. Ah, então não corre, não foi maneiro. Porra, é bom quando os outros contam pra você o que você fez. Quanto o legado é dos outros, né? Os outros é que te conta o seu legado. Não, com certeza. Aí você vai saber a história. A biografia, às vezes, você autoriza ou não autoriza ela sair. Mas geralmente, se dá autorizar, é bom mesmo. Mas não tem jeito, né, cara? Quando você acorda, não sabe nem como é que você foi parar no lugar. É bom você, pelo menos, escutar ali uma palavra amiga, né? Ah, às vezes a gente vai fazendo CSI, tu olha lá no histórico do Google, quais locais você foi, você vai montando, o quebra-cabeça. Olha as mensagens, qual mensagem, você chamou, Uber, qual Uber, é isso tudo. Aí você vai montando o quebra-cabeça todo ali, e claro, vai perguntando aí, então, vai perguntando pros amigos também o que que houve, como é que tá o grau de cada um, né? Tudo bem, só você ficou mal, opa, o que tu vê? E aí tem problema. Acontece, João. Então, se for parar em outro lugar... De repente tem um Good Night Cinderela aí, tem autossabotagem também, tem a galera que se autossabota, né? Tá saindo de boa, você tá naquele clima todo errado, queima largada, fica ruinzão, aí a galera te larga mesmo, deixa você de canto, só dá um jeito de você chegar em casa depois. Ah, não, já fiz, meu amigo, ele passou mal... Larguei ele. Eu larguei ele na rua. Eu tenho até foto. Deixou um. Eu deixei ele no bar, falei com o garçom, toma conta do fera aí. O fera ficou dormindo. Aí fui pra lá pra beber, eu voltei e ainda tava deitado no mesmo lugar. Ah, então tá de boa. Mas tinha alguém dei bem dele, dei água, bati na cara dele pra ele acordar. Ele falou, não, me deixa aqui. Eu falei, quem sou eu? Você tá pedindo? Mas voltei lá pra buscar e tal, depois a gente foi. Tem uma babá eletrônica ali, né? Aquela história, a gente tinha uma festa pra ir 1 hora da manhã. Começamos a beber 3 da tarde, aí deu 10 da noite e o garoto já tava... Mas foi assim, o cara deu na metade do percurso e ele abandonou. Ele parcelou o porre. Parcelou. Não, ele vomitou na perna de um amigo nosso. Aí botou pra fora o mal, né? Exorcizou. Nanu, acorda bem. Pô, que beleza, hein? Mas acontece isso mesmo. Aí você tem que abandonar o cara ali pra ele, pô, seguir o próprio caminho, né? Todo mundo é adulto. Que emoção nos 25 anos de idade, né? Vomitando aí, pelo outro, acordou 0 km. Ah, mas é isso, não. Isso aí também é importante. Soltar, né? Exorcizar tudo que tá ali dentro, aí depois começa tudo de novo. Ah, sim, sim. Ou tomar não, e veio natural. Não foi... tomar e no caso dele foi natural, a gente nem forçou nada. Depois na veia também, resolve tudo. Ah, mas é difícil, aí é muito pronto-socorro. Sair do... uma coisa que eu nunca fiz, sair do pronto-socorro e voltar a beber. Isso é uma coisa que esse... essa missão eu nunca consegui. Ah, nunca é. Fez ainda. Com... nunca. É reservado aos campeões isso daí, cara. Pô, então, aí tem que... porra, e voltar a beber. Coisa que eu... minha vontade, eu acordar na UPA, assim, tomando soro, porra, que merda, vou beber pra apagar isso aí da minha vida. É, mas vai do grau, né, pô, tem gente que vai lá tomar a glicosinha, né, tomar o guti-guti ali, ele, tem gente que vai consciente, né, cara, de repente, nesse caso, até dá pro cara voltar, mas, assim, das vezes que eu tive que recorrer a esse recurso, eu não lembro de nada. É, eu também. Talvez carnaval. Carnaval é a grande chance disso acontecer, né? Que, pô, às vezes você, sei lá, passou 3 horas dormindo, já começou outra coisa, outro bloco, então... você não tem programação, né, pô? Não, claro que não. Muito concorrido. Hoje em dia é bloco de tudo. É bloco de música brega, é música, bloco de funk, é bloco de axé. Então, pô, é tudo muito segmentado hoje em dia. Tem bloco de vídeo. Toda hora tem bloco? É, então. Às vezes você se programou, não tem como deixar pra trás a programação. É... e durante a bebedeira aí, vocês já começam a sentir qual vai ser o nível? Já tem um alerta? Cara, eu vou ser sincero. Eu, quando tem porre assim, serão, pra mim ele é veloz. Ele passa aí do... tô sentindo mal, vou parar. Quando meu porre é sério, eu pulo essa etapa. A vida tá me ensinando a ter, cara. Porque a hora que você chega nos 30 anos, a ressaca começa a durar 3 dias, aí é foda. Muito tempo exatamente. Que você perde. Se a ressaca ainda durar só 2 diazinhos de boa, 1 dia e meio, tá tranquilo, não precisava estar tranquilo. Peraí, mas 3 dias de ressaca, é isso mesmo? Você tá tomando pinga de presídio, meu? Essa ressaca é muito longa. Por exemplo, no carnaval, você dá um PT no sábado de carnaval, só vai conseguir fazer alguma coisa de novo lá pra terça-feira de carnaval. Quarta-feira de cinza, cara. Quarta-feira de cinza. Pô... vai lá depositar uma flor num... não, isso é finado. É, que merda. Pô, mas aí, aí que tá durando mesmo assim, essa ressaca aí. Porra. Bebeu no carnaval, acordou em finado. essa é uma ressaca digna de... pô, esse é o verdadeiro coma alcoólico. Olha, doutor, um milagre. Ele acordou no dia de finado. Bora, né? É. Já tá no dia. O foda de Senado. Senado sempre chove ainda, você acorda num dia merda. É, esse ano que eu tô desenvolvendo aí o sentido aranha, né? Que tá dando certo, né? Já falei, 3 finais de semana seguido aí que de cerveja pesada e tá dando certo. Não tô ficando ruim no dia seguinte, nem no dia, no próprio dia. Sabe, tem saído, consegui ir lá pro bloquinho, festa, então tá tudo show. Cara, mas. Vamos ver se vai durar, né? Dá pra você ter um controle melhor também, né, cara? Ah, então, mas eu tomei umas pinguinhas, tomei umas pinguinhas também. Mas é, realmente, a maior parte foi cerveja. Aí você vai controlando. E cerveja dá aquela empapuçada e tal, então dá, você dá. Tem um controle melhor. A não ser que você tome aquela cerveja pesadona e tal, né? Cerveja artesanal, aí você. Aí sente mais, né? Sente mais o baque. A sorte também é que foram muitas horas seguidas, né? Eu, geralmente eu faço merda quando eu tenho pouco tempo. É impressionante isso. Tipo, sei lá, você só tem 3 horas pra beber. Acho que eu fico maluco, eu começo a encher a cara mesmo. Muito rápido. Eu sou esse daí que queima largada. Tem 3 horas pra beber. Aí sai das 3 horas como? Tô só no dia seguinte, né? Papai, onde estou, papai? É foda. Virando o olhinho, né? Agarrado no lençol assim, papai. O que que houve? Eu tô... isso é foda, cara. E lugar pra ficar de ressaca? Quais são os piores, assim? Puta, cara. Casa dos pais, sem dúvida. Isso aí. eu já tive pior, eu já tive de banco de praça. Graças a Deus, as praças lá na minha cidade de natal, Garça, abençoada Garça, é tudo tranquilo, não vem ladrão te roubar, você pode dormir tranquilinho lá. Mas já foi mais de uma vez. E eu tenho uma galera que era, pô, a gente fazia isso. Fazia pra festinha e tal, enchia a lata. Aí na hora de voltar pra casa, eu voltava andando, aí parava no meio do caminho na praça que tinha, sentava no banquinho e só dava aquela cochiladinha ali maneira. O cara levantava e terminava de ir pra casa, bom demais. Porra. É. Pô, dormia na praça pensando nela mesmo? Pois é, cara. Bruno e Marrone plagiaram. Não, eu já cometi isso, mas não aqui. Eu fui pra BH uma vez, não, aí não quis fechar o hotel, né? Aí a gente foi passar só um final de semaninha e eu falei, ah, vou ficar na rua o tempo todo. Ideias geniais, né? Modo mendigo on. E foi super sucesso, cara. Teve uma hora que eu fui pra um bar, o bar ia fechar. Aí o cara já veio jogando água no pé, sabe? Isso era tipo 4 horas da manhã, 3 horas. Ele veio jogando água no pé, já varrendo o pé de todo mundo pro pessoal ir embora. Aí eu já aceitei, né? Falei, ah, vai fechar o ponto de ônibus. Não tive dúvidas, deitei no ponto de ônibus. Achei que tava teve... movimento. Cara, pô, não joga água no chão, não. Joga em mim e me dá um banho aqui. Aí deitei. Aí quando o sol bateu, eu, tipo, dormi uma hora e porrada, assim, eu não tinha horário de verão na época. Aí quando era 5 e pouco, eu olhei e o bar tava aberto de novo. Eu voltei lá, desisti de ir embora. Eu falei, ah, então desce mais uma aí. Foi bom, véio. Dormi meia horinha, assim. Aí depois que deu a hora do café da manhã, eu fui dormir na praça mesmo. Aí que eu fui dormir na praça. Não, dormi na praça é muito legal, cara. Eu tive... dormi debaixo da árvore, foi bonito. Então, super, assim, retrô, é legal. Eu tive uma também. Foi foda, que não foi no banco da praça. Eu tava a 2 quarteirões, acho que 3 quarteirões de casa, cara. Sabe quando você desiste? Aí eu sentei pra descansar num poste. Sabe quando você senta assim na sarjeta? Encosta no poste? Cara, eu peguei e apaguei ali. Porra, acordei também com o sol na cara, assim, queimando. Na hora que eu cheguei em casa, eu tava... Sabe quando você fica vermelho, assim, sol? Bronzeado. Sol eu tomei, cara, mas eu fiquei com o nariz, assim, tudo vermelho. Chegar às 8 horas da manhã em casa é melhor do que chegar às 3. Também é. Porque você já fez a merda completa, assim, sabe? Você não deixou na metade. Que aí você, sei lá, parece que te faltou comprometimento em fazer a merda, sabe? Fora que abre muita brecha, entendeu? Se chegar às 3 horas da manhã, a pessoa acorda no susto. Onde você tava? O que você fez? Agora, se chega às 8, a pessoa já dormiu. Já tu também, provavelmente você pode até contar um caô melhor. Ah, não, então ficando tarde, dormindo na casa de fulano. Mas ficou na rua, enchendo as pornas. Então eu sempre acho melhor voltar no dia seguinte. Voltar e compra um pão. Já leva um pão. É isso que eu ia falar, cara. Todo mundo fala isso, mas duvido que tenha feito e dado certo. Dá certo, porra. É aquela assim, porra, eu dormi no sofá, não quis te acordar, mas eu já saí cedinho, eu comprei um pão. Isso aí. Genial. Dormi no corredor aqui, mas aí, pra não fazer barulho de chave, aí fala isso. Ah, tem um lugar também, trabalho, cara. É, então. Trabalho. Antes de, porra. Não, no outro dia, tem que trabalhar, tá ruim, pô. Vai voltar pra casa 3 horas da manhã, às 8 tem que estar no trabalho? Não, né? É, beleza. Aí quando dá 6 horas da manhã, vai pro trabalho, aí tem a mesinha lá no trabalho, bota um papelão embaixo, deita, até começar a ouvir o barulho ali de papel, de impressão, aí você, opa, começou a pegar gente. Qualquer coisa, fala que tava mexendo no computador, tá? Com mau contato. Tava dando um jeito aqui no carro. Tá com mau contato aqui embaixo. Mas assim, eu fiz um rankingzinho, pra mim o pior lugar é evento de família, que aí é foda, principalmente nessa época de Natal, final do ano, isso é muito ruim, cara. Pra mim. Tem muita gente pra te condenar, né? É aí, top, segundo lugar, trabalho também, concordo. É muito ruim trabalho, cara. E teve uma fase na minha vida que eu ia pro trabalho todo dia torto de manhã e era foda, cara. Uma vez eu perguntei pro cara, e aí, cara, tô fedendo? Aí ele, tá. tô fedendo? Aí ele, tá. Tá. Sobe no elevador 7 horas da manhã, o cara, pô, tá um mendigo aqui no elevador. É, porque o cara chegava muito cedo, né? Eu achei que não ia ter ninguém. Aí eu tava igual um mendigo mesmo, cara. Pô, tava fedendo muito mesmo. Aí fiquei pegando papel, fiquei molhando, passando sabonete no papel, esfregando na cara, nos braços, no sovaco. Ah, outro lugar ruim pra acordar é casa de gente que você não tem muita intimidade. Tipo, um amigo do amigo. Aí, sei lá, porque o cargas d'água tu dormiu lá e tu vai acordar, é uma merda. Porque tu não pode ficar usando o banheiro toda hora, sabe? É foda. Cara, mas aí você sabe o que é pior? Quando acontece isso e o amigo do amigo já vazou. E você tá com um cara completamente desconhecido pra você, cara. Exatamente. Putz, isso é muito foda. Você quer acordar, dar aquele barrão, porra, reforçado, né? Você vai cagar na casa de um cara que você não conhece. Tipo, porra, o cara vai sair e vai falar: caralho, o cara deixou um presentão aqui pra mim. Sacanagem. É foda, cara. Aí tu não sabe realmente o que fazer, é muito chato. O evento de família, cara, eu acho que ele é ruim, mas sempre tem aquele tio que te acompanha. Ah, tem aquele tio que vai junto contigo até o fundo do poço. Ele não parece uma competição, mas não é. Ele quer te ajudar. Ele quer estar ali todos os momentos. Então, tem a salvação. Você tem a final. É, então. Não, é. Ele não quer então eu não tenho esse tio aí, por isso que eu botei em primeiro lugar. Não, tá bom. Não, mas é bom, ET. Já estive nessa chance. Até é bom também que você já começa a segunda ressaca, que é o melhor jeito de curar. Ou você tá na sua cama, na sua casa, ou você tá começando outra. Essas são as únicas duas formas boas de lidar com ressaca. Que o resto é tudo uma merda, cara. Fazer mercado de ressaca é um inferno. Nossa. Porra. Resolver burocracia, sabe? Sei lá, pagar multa, tirar documento novo que perdeu a segunda via. Não, mas isso daí, se ir no detalhe de ressaca, eu acho que é um dos círculos do inferno. Pode ser, cara. É castigo. Imagino, Iacema. Todo dia você vai acordar de ressaca, passando mal, gosto de bile na boca, tendo que resolver burocracia. Isso é foda. Pô, eu lembro que eu aí perdi a carteira também, doidão. Eu lembro que eu tava doidão e eu não sei porquê, deu na minha cabeça que alguém tinha me roubado e eu tinha que dar um jeito de cancelar tudo. Aí você imagina, né? Você ligando pras administradoras do cartão. Nossa. Essa porra é que cancela essa porra. Eu fui roubado. É, não, e o pior, tem um negócio no cartão de crédito que é diferente se você for roubado ou se você perder, um lance assim. Porque ele cancela o número, não dá pra você pedir outro, é uma desgraça, cara. Aí você tá bêbado, você não tem essa orientação jurídica aí, né, na hora que você tá. Pô, é uma merda, cara, realmente, isso aí. Melhor jeito de curar a ressaquinha é deitadinho na caminha, bonitinho. Pô, é o único jeito. Uma garrafinha de 2 litros de água do lado. Ah, então já entrando nesse mérito aí. E a galera aí que vocês convivem? Perturba a existência ou é tranquilo? Caralho. Vem a mão pesada? Ou fica com a mão leve? Aqui, cara, eu já desisti de contar às vezes que eu decepcionei. Você acorda, né? Aí dá aquela virada assim, aquela boca cheia de gosto de guarda-chuva, e você olha, a pessoa tá olhando pra você assim, tipo, pô, pode minha vida, o que eu tô fazendo com você? Foda, cara. Mas assim, compreensão total, isso é muito bom, cara. Apesar daqueles porra, aí você dá aquela agradada, né, tal. Chega no final do dia, tá ganho de novo o coração. Ah, aqui é de boaça também, porque carnaval do ano passado teve um determinado momento que eu tava andando pela rua Jardim Botânico querendo chegar no metrô. No metrô. O colega que tava junto teve presença de espírito de chamar um Uber. Isso daí tava de dia ainda, tinha sol. E a próxima coisa que eu lembro foi acordando na minha cama, só de cueca, e era meia-noite. Você chama isso de presença de espírito? Porra! O cara chamar Uber enquanto eu falei que o metrô era logo ali? Presença de espírito é demais. Que o colega soube a hora de não confiar em mim. É, perfeito. E, certo. Pô, foi de boa. A única coisa que eu vi foi, tipo, ó, esse carnaval aí não dá mais pra chegar tão mal. Ficou leve, então. É, foi justo. Como eu moro sozinho, é tranquilo. Não tem carinho, mas também não tem esporro, né? Então, então, eu que me viro. Se sujar o banheiro, eu que limpo. Se demorar muito, vai criando bolô. Então, e aí vai ficando pior, né? O cheiro vai ficando pior, então é bom ir a bêbado mesmo limpando. A merda que fez, já resolva logo. Resolvam! Mas aí sou eu, aí é foda. Mas assim, de uma forma geral, assim, meus pais não bebem. Então, porra, quando eu vou ali na casa deles, minha mãe começa falando alto, já joga a panela no chão. Porra. Fica sacaneando, perguntando se a noite foi boa. Caralho. Né, pegando pesado no pé. Aí, geralmente, também, quando eu tô nesse nível, tô na casa de amigo. Aí é mole também, assim. A galera ou tá no mesmo nível que eu, sabe? Então, assim, se tiver... Aí, como eu falei, se tiver todo mundo bem, só eu mal, aí eu fiz alguma merda. Mas aí, porque em grupo, todo mundo entra na mesma estratégia, né? Vai na farmácia, faz aquele kit pra ressuscitar, água de coco pra todo mundo, almocinho leve. Mas quer se colocar no lugar? Você já recebeu um amigo, assim, na tua casa? Deu aquela estragada na casa? Cara, eu já tive um caso desse. Aí, pô, fiz a caminha, né? O cara pô, tava doidão já, tal. Fiz a caminha no chão pra ele, colchãozinho. Cara, lavou. Lavou lençol, colchão. Tive que dar banho, trocar cueca. Aí... Caralho, cara, você acredita? O colchão, cara, ficou impossível de dormir de novo naquele colchão, cara. Que isso? A gente jogou no telhado pra ver se secava. Mano no telhado, cara. Virava. Caralho. Parecia uma. A gente tava grelhando uma picanha no telhado. Virava. Cada dia virava um colchão de novo, cara. Que isso, aí, cara. Aí me bota no lugar, cara. Tipo, porra, imagina. Você chega em casa e faz um negócio desse aí. A pessoa tem todo o direito de ficar muito pau da cara. Não, eu tenho uma história dessa aí. Não, eu nunca recebi não, mas eu já fiz essa merda aí. Ah, você é o cara que faz. Ah, ué, não no golfinho, no colchão. Mas vamos lá, então vou contar a história do início. Que eu falei, ó. De derrota, a mais recente que eu tenho foi no Réveillon. Aí, mas quem quiser ouvir, tem que ir lá no último episódio aí, que aí vai reviver essa história maravilhosa. Mas é uma história clássica, essa tem uns 3 anos já, essa foi foda, cara. Que era uma época que eu tava pegando pesado pra cacete, era todo dia marafo, todo dia, dale, dale, dale. Aí teve um dia, sei lá, porque eu saí mais cedo do trabalho, sei lá, umas 3 horas, 4 horas, já fui lá pra um bar enchendo a cara, né? Aí enchendo a cara, daqui a pouco alguém me manda mensagem, a galera que saiu no horário normal foi pra um happy hour, lá vai eu com a galera. E dá-lhe cerveja, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Noite alguém chama pra ir pra outro bar, vamos pro outro bar. Já, sei lá, já dando quase meia-noite, alguém infeliz inventa de ir pra uma festa de sertanejo. E vamos pra festa de sertanejo. Aí que foi a merda, que a partir desse momento já não lembro de muita coisa. Falaram que já no táxi eu já fui dando show, já entrei lá pegando cerveja pra cacete, entornando toda. E pior que era latinha de Skol, isso eu lembro. Aí comecei a dançar igual um maluco, falaram que na hora de ir embora, umas 3, 4 horas da manhã, eu comecei a me tacar da escada. Eu comecei a me tacar da escada, a galera pra me segurar foi foda. Esse meu amigo lá que teve a ideia de ir pro sertanejo me levou pra casa dele. Passei mal no banheiro dele, destruí o banheiro dele. Sei que eu acordei umas 5 horas da manhã, 6 horas, tá ele lá limpando o banheiro, tentando desentupir a pia, que eu vomitei na pia dele, com um desentupidorzinho pequeno, assim, ele pegando na pontinha do dedo, cheio de nojo, né? Ah, falei, porra, você tá limpando assim essa merda? Aí dei um tapão no peito dele, enfiei a mão na pia, comecei a destroçar os negócios, assim, com a mão mesmo. Aí ele, porra, tá maluco, não sei o que. Isso ele me contou depois, mas isso eu tenho flashes. Aí ele falou, porra, sai daqui, vai tomar um banho, porra. Começou a me dar um esporrão, assim. Aí eu fiquei meio puto, magoei, né? Entrei no banheiro, no banho de roupa e tudo. Celular, carteira no bolso. Tomar banho. Aí ele ficou, tá maluco? Mas acho que ele já tava puto. Me deixou tomar banho de cara com tudo mesmo, que se foda. E que, assim, aí isso foram flashes, né? Sei que eu acordei 10 horas da manhã. O telefone já tinha umas 15 ligações perdidas, WhatsApp cheio de mensagem, a galera do trabalho procurando a gente. Ele tinha reunião com o chefe. Sei que a gente foi pro trabalho, sei lá, já ia quase dando a hora do almoço. Eu fui todo amarrotado e fedendo, uma ressaca homérica. Sei que no caminho eu tentei comprar um açaí. Foi a pior ideia que eu tive, que o açaí não entrava nem a pau. Eu já cheguei, antes de chegar no trabalho, já tava botando os bofs pra fora. Essa foi foda, cara. Esse maluco nunca mais saiu comigo. Aí eu chamava ele todo dia, aí, bora tomar um negócio. Pô, hoje não vai dar, não. Toda hora assim, pô, hoje tá complicado. Aí ele pegou uma mágoa. Não sei porquê, depois que ele fez isso, ele sempre ficou ocupado. Eu deixei a vida dele mais agitada. Não, coincidência. É, mas acontece. Passei o dia inteiro mal no trabalho, foi uma foda. E alguém aí, só vai ficar eu de derrota, aí vai ser foda. Aí vou cortar. Pode contar a derrota também, cara? Porra. O Roger tem muito podre meu também, se ele quiser contar as suas derrotas. Eu não vou contar. Tem que vir do seu coração. Não, mas é, aí que tá, né, cara? Caramba, eu tenho muita. Teve aquele dia que eu queria arrumar briga com o cara no... Essa aí foi foda. Eu tava de promessa, cara... eu tava tomando cerveja. Falei, pô, só vou tomar caipirinha. Tomei, sei lá, quantas caipirinhas, Roger? Não lembro. Ah, sei lá, a gente ficou um bom tempo no bar, sei lá, mas... Quase 10, cara. Cara, sem açúcar, né? Você lembra? Caipirinha sem açúcar. Eu não tava comendo doce. Pirado no Jiraya, com dois botões da camisa só abotoado. Porra, não sei. Como é que foi, Roger? Eu não lembro esse negócio. Eu lembro que... Ele deu uma zoada na gente. O cara gritou lá, os gordinhos, alguma coisa. Falou uma merda lá. Tá todo torto. Pra cima. Falou, como é que é? Começou a querer tirar satisfação com o cara. Aí, e pior que eu não queria. Tava com a mochila com o notebook dentro, sei lá, que tinha naquela porra daquela mochila. Aí, tentando pegar a mochila de você, você não deixava tirar a mochila, mas ao mesmo tempo queria ir lá resolver com o cara. Puta que pariu. Não, mas essa daí foi uma das. Mas eu tenho uma boa pra contar. Foi num aniversário meu. Acho que tem uns... Caramba. Tem uns 5 anos já. 5 anos, não sei. É, a gente tava lá no Mudbug, lá no... Quase lembro, né? Copacabana. Eu morava na época ali no Posto 5. Quase Ipanema ali já, né? No Mudbug, então... A galera inventou que de presente de aniversário ia pagar pra mim dose de uísque. Aí vai o animal, né? O animal, porra, que foi uma cabeçada. Tanto dose de uísque e eu lá. Cara, eu perdi a conta de quanto de uísque eu tomei. É, o que eu lembro disso daí foi o amigo, você já tava na 13ª dose, um cara falou, eu não vou te dar uma dose de uísque, eu vou te pagar um hambúrguer. Eu não lembro disso. Mas era lá pra 12ª, 13ª dose que te pagaram, fora a cerveja que você já tinha tomado. Caralho. Então, aí, cara, a gente já tava com a cara cheia, a galera falou, não, daqui a gente tá com uma boate, não sei o que. Eu falei, cara, dá licença que eu vou ali em casa rapidinho, vou tomar um banho, me trocar e já volto. Animal, né? Aí, cara, eu sei o seguinte, eu tenho o flash, assim, da memória de eu sair do lugar. Acordei em casa, pelado na cama, uma garrafa de cachaça. Uma garrafa de cachaça do lado e um charuto. Maluco, a situação mais provável é que eu chutei uma macumba no meio do caminho e arrastei aquela porra pra cá. Eu acordei com aquela porra, né? O caralho, que merda é essa? Jesus amado. Eu, porra, com medão da macumba, né? Porra. Deixa eu deixar isso aqui com outra pessoa. Fui lá, dei o charuto e a cachaça pro porteiro. Pô, o cara ficou feliz, não. Passou adiante. Esse dia foi foda, cara. Esse dia foi foda. O nego ficou perguntando se tinha pipoca debaixo da cama. Eu até rastreei, mas eu só achei essas coisas aí. Eu achei a porra do... Ah, tá bom, escolheu. Ah, escolheu bem, pegou o melhor mesmo. É, não, só dei aquela avaliada, né? Fiz o assessment da macumba, dei aquela overview. Tá ótimo. Ah, vou levar só o produto nobre aqui. Eu tenho um histórico de virar maratonista, né? Quando eu bebo, assim, bastante. Eu tava no centro, uma festa que a gente foi no centro. Aí, cara, eu também enchi a lata. Teve uma hora que a galera tava toda lá, só que eu não vi ninguém. Eu falei, puta, filha das putas, foram embora, me largaram aqui. Cara, eu tava doidaraço, eu saí do centro, fui até Copacabana andando. Que isso? Casa. Porque você tava sem dinheiro e tava... Sem o bilhete do metrô, você lembra disso? Você lembra? Caralho. Caralho. Crédito no metrô e você não pensou de, tipo... Ah, é, você ficou bravo. Aí você não quis ligar pra ninguém e foi embora. Teve um negócio desse. Fiquei bravo... A galera tinha me deixado, eu saí de lá, eu tava sem bilhete de metrô, sem dinheiro, porra, fui andando. Esse dia aí que eu lembro foi que alguém me botou num táxi, o táxi parou na frente de casa e me empurraram pra fora do táxi. Caralho, deu tudo certo. Que carinho. Não, mas aí, quando é assim, é bom, porque você... Cara, o álcool vai, transpira tudo. O álcool vai embora. Não, chegou em casa pronto pra outra. Ah, então, você chega só na exaustão, né? Toma um banho... E você, Dudu, tem alguma história de derrota aí que você queira compartilhar? Aqui já tá triste, já. Tá pior que cai de família. Eu tenho uma. Que era pra ter sido a segunda vez que eu ia tomar glicose na festa de faculdade. Aí fiquei doidaraço e tal. Aí foram me levar pra tomar glicose, só que eu tinha deixado minha carteira dentro do carro e ninguém sabia disso. Aí me levaram pro hospital e aí eu não podia dar entrada porque eu não tinha nenhum documento. Aí me trouxeram de volta. Só que nessa de me trazer de volta, foram eu e mais três no carro e voltaram eu e mais dois. Porque esqueceram o japonês no hospital. Quê? E nessa de me carregar pra lá e depois trazer de volta e não dá certo, me carregaram num saco de batata, cara. Eu acordei todo roxo, do jeito que me carregaram. Que isso? Perdi o celular. A única coisa que eu não perdi foi a carteira, porque ficou dentro do carro seguro. Caramba. Nossa. Saco de batata. É o famoso bêbado saco de batata. Ô, beleza. Caramba. E eu sou uma pessoa muito fácil de ser carregada, né? Porque eu sou um cara compacto, né? Aqui a gente só tem esses caras aqui do grupinho nosso, né? Dependendo do tamanho do cara, se ele me jogar no ombro, eu vou arrastando o pé e as mãos no chão. Chegamos ao fim de mais um episódio. Aí a gente deu uma cortada aqui numas histórias, vamos ficar para um episódio futuro. Já tá bom aí, já tem muito porre, muita derrota aí. Mano, não, aí você fica muito dá pra se divertir, não. Que isso. Não, já tem muito, muito material pra diversão. Exatamente. Então, já deixa aí o meu tchau, tchau e até a próxima. Um beijo, galera. Tchau, tchau.